pessoas que não existem. Futuro, passado, ganhar ou perder. Te perder. Fotos de uma estação que as cinzas de outono me impedem de ver. Mas se em algum momento parar de chover, as canções que eu fiz conseguirem dizer que o que eu sinto é pouco demais pra você, quem sabe eu possa viver. Vai lembrar.